Fala galera, meu nome é Rafael Soares e esse é o podcast do Engenharia Reversa, um podcast de tecnologia que trata os assuntos de tecnologia de forma reversa, ou seja, do início pro agora. O Twitter do Engenharia Reversa é o twitter.com/engreversa e aí tu escreve ENG Reversa, tudo junto. E hoje eu vou falar sobre Grace Hopper, que é uma mulher nascida no início do século 20 que transformou completamente o mundo da tecnologia. E hoje, se eu tenho um emprego, ela certamente é uma das pessoas que eu devo agradecer. Muito se fala sobre os gurus de tecnologia hoje em dia, mas a verdade é que Grace foi responsável pelos feats que só ela teve capacidade de criar. E se os gurus de hoje em dia são gurus, é porque eles se debruçam sobre o trabalho que ela produziu. E bem, enfim, vamos contar a história dessa mulher extraordinária. So then I went to Canada to speak at the University of Guelph. I had to go through immigration at the Toronto Airport. So I handed my passport to the immigration officer and he looked at it and looked at me and said, "What are you?" And I said, "United States Navy." He took a second real hard look at me. And then he said, "You must be the oldest one they've got." Grace Brewster Murray, ela nasceu na cidade de Nova York em 9 de dezembro de 1906, então bem lá no iniciozinho do século. Ela é filha mais velha de 3 filhos da holandesa Mary Campbell Van Horn e do escocês Walter Fletcher Murray. E segundo ela, ela nasceu com curiosidade. Ela fala que ela enfiava o nariz nos negócios dos outros o tempo inteiro. Tem uma citação dela sobre essa infância dela que é muito boa, que ela fala assim: "Me lembro de quando eu tinha cerca de 7 anos e a gente tinha 7 quartos em nossa casa de verão para todos os primos visitarem. Cada cômodo tinha um despertador, um daqueles redondos com 2 pés e uma campainha no alto que toca como um louco quando o alarme dispara. E quando a gente ia viajar, minha mãe sempre saía à noite e acertava todos os despertadores. Uma noite ela foi dar uma volta e, bem, quando ela voltou, todos eles haviam sido desmontados. O que aconteceu foi que eu desmontei o primeiro e não consegui me recompor, então abri o próximo. Acabei com todos os 7 desmontados. Depois disso, fiquei restrito a um relógio só." Esse é o tipo de curiosidade, como as coisas funcionam. Ela fala da sorte que ela teve do pai dela acreditar que suas filhas deveriam ter as mesmas oportunidades que o irmão dela, né? E por isso que a irmã dela e ela foram para a faculdade de Vassar, no estado lá de Nova York. Isso era bem comum naquela época. Naquela época, as pessoas geralmente iam para a faculdade para ser professores, mas por causa das crises financeiras de 1893 e de 1907, lá nos Estados Unidos, que o pai dela viveu, ele disse que talvez ele não conseguisse deixar dinheiro para elas, mas que pelo menos elas recebessem educação. E bem, desde o início na escola, ela tinha muito amor por matemática, especialmente geometria. Ela via que não era incomum as mulheres terem interesse por matemática, inclusive no mesmo nível que os homens têm. A diferença é que as mulheres são desestimuladas desde jovens. Basta uma mulher encontrar um problema complexo e já vem alguém dizer algo do tipo: "Garotas não conseguem entender aquilo." Além desse desestímulo, também não há incentivo em si, tanto de professores e dos pais. Mas isso, segundo ela, não aconteceu com ela. Não só ela, como a irmã dela eram muito boas em matemática e a irmã dela acabou se formando em economia. Ela conta que durante e após a Segunda Guerra Mundial, quando os homens voltaram, as mulheres estavam todas ocupadas indo para a faculdade ou já se formando. Então elas entraram meio que no início dessa época na área da informação e ficaram por lá. Ela achava que provavelmente era um dos melhores campos para as mulheres progredirem. As mulheres acabam sendo muito boas programadoras por uma razão muito boa, segundo ela, que elas tendem a terminar as coisas e os homens não costumam terminar. De fato, Grace faz todo sentido. Depois que os homens pensam que resolveram um problema, eles querem logo arrumar outro, enquanto que as mulheres têm uma tendência de terminar e documentar aquilo que elas terminaram. O exemplo que ela dá sobre isso é: "Acho que é porque você não prepara um jantar pela metade, termina e coloca na mesa. Estamos acostumados a terminar as coisas." Enfim, tem que ter uma coisa de contexto, né? Eu sei que é meio estranho ela comparar coisas tipo a mulher prepara o jantar pela metade, enfim. Tem uma coisa muito da época também dela falar isso, né? Bem, ela se graduou com bacharelado em matemática e física em 1928, sendo membro da sociedade de honra chamada Phi Beta Kappa. Nos Estados Unidos, uma sociedade de honra serve para reconhecer estudantes notáveis pelo país. E a Phi Beta Kappa é a mais antiga e a mais prestigiada sociedade de honra do país. E aí, pra tu ter uma ideia, essa sociedade ela já reconheceu 17 presidentes dos Estados Unidos, 40 membros da Suprema Corte e 136 pessoas que já ganharam o Prêmio Nobel. E é isso, nossa Grace Hopper tava lá. Em 1930, agora ela tinha 24 anos, ela terminou o mestrado pela Universidade de Yale e se casou com um professor de inglês na Universidade de Nova York. E aí, no ano seguinte, em 1931, ela começou a dar aula de matemática na faculdade de Vassar, e em 1934 ela tirou o PhD em matemática em Yale. E uma coisa para mim que soou interessante é que ela ficou casada com esse homem, né, que se chamava Vincent Foster Hopper. E mesmo depois dela ter se divorciado com ele, ela manteve o sobrenome. Então, na verdade, o sobrenome veio dele, e ela manteve isso com ela. E bem, ela foi professora nessa faculdade de Vassar até 1943. 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial terminar, e ela pediu permissão para poder servir na Marinha. Segundo ela, por causa da guerra, todo mundo tinha o pensamento de servir o país. E apesar de ter sido um grande desejo dela de se juntar ao avô, que era almirante lá da Marinha e estava lutando na guerra, ela só não conseguiu se alistar antes porque ainda não estava aceitando mulheres. Bem, após se juntar a uma escola de oficiais e se formar lá dentro dessa escola, ela foi enviada para um projeto de computação do Departamento de Navegação da Universidade de Harvard em 1944, e ela tinha agora 38 anos. E também era tenente da Marinha. E lá ela iria trabalhar como programadora num computador chamado Calculadora Automática de Sequência Controlada, mais conhecido como Mark I, que era basicamente o primeiro computador dos Estados Unidos e a primeira calculadora eletromecânica produzida em larga escala. Bem, na prática, era uma calculadora de quase 5 toneladas, 2,5 metros de altura e 16 metros de largura, usada durante a guerra para fazer cálculos mais longos de forma automática. Sim, gente, é bem bizarro assim, tipo, a calculadora que a gente tem hoje no celular já é bem mais potente do que essa calculadora de 5 toneladas. É muito louco, né, pensar sobre isso. E também, sim, se você estiver pensando sobre o ENIAC, que eu falei que o Mark I é o primeiro computador dos Estados Unidos, sim, o Mark I foi criado antes do ENIAC, que era o computador para propósitos gerais e que veio a ser criado só no ano seguinte, em 1945. Bem, nos anos seguintes, ela ainda trabalhou no Mark II e no Mark III, que foram criados utilizando as várias contribuições que ela deu na criação do Mark I. E tem algo mega, mega curioso aqui. Eu não sei se tu já ouviu falar da história do bug, né? Tipo, bug de computador, sabe? Tu já ouviu falar nessa história, assim? Alguém já te contou isso? Já leu isso em algum lugar? Bem, para os que não ouviram falar, basicamente é assim. Existe essa história que o bug, na verdade, ele é chamado de bug de computador porque em determinado momento acharam um inseto lá no meio das válvulas lá, das engrenagens de algum computador. Esse computador tinha parado de funcionar, ele estava dando problema, estava funcionando de forma incorreta. Quando foram ver, tinha um inseto, que em inglês significa bug, se chama bug, né? E aí passaram a se chamar bug. E aí uma coisa muito curiosa é que a pessoa que descobriu, essa história ela é real, na verdade, e a pessoa que descobriu era uma mariposa, na verdade, o inseto, né? Não a pessoa. A pessoa que descobriu essa mariposa era do time da Grace Hopper. Porque, na verdade, essa mariposa, ela afetou o funcionamento do Mark II. E em setembro, 9 de setembro de 1947. Olha que curiosidade, né? Tipo, eu, por exemplo, não fazia a menor ideia, apesar de ter conhecido essa história, tipo, há muitos e muitos anos atrás. E aí o que acontece é que ela, na verdade, ela provavelmente foi a pessoa que fez com que esse incidente ficasse famoso. Ela não foi a Grace Hopper que achou, né, essa mariposa. Foi alguém que trabalhava no time junto com ela, mas foi ela que acabou fazendo esse incidente ficar famoso. E também, assim, eu fui atrás para ver se essa era, na verdade, a origem da palavra bug no sentido de, tipo, dar algum problema. Essa foi a primeira vez que foi usada como bug de alguma coisa em computadores. Mas o Thomas Edison, ele já tinha reportado bugs, enfim, em documentos dele já na década lá, no século lá de 1800, né? Mas essa, enfim, essa foi a primeira vez que foi um bug identificado no computador. E esse termo, na verdade, aparentemente ele não era conhecido. Foi a Grace Hopper que fez esse termo ficar conhecido e a gente ficar falando até hoje em dia a coisa do bug. E aí, por exemplo, hoje a gente tem a coisa de fazer debug, né? Então foi exatamente isso que ela fez. Ela também tornou esse termo famoso. Ela não cunhou esse termo, mas ela que tornou esse termo famoso de fazer debug, que é basicamente, literalmente, você tirar o bug, né? Tipo, debugar, ou seja, tirar o bug dali, tirar um inseto dali. Muito bom, né? They sit there day in and day out and say, never, never, never in this office say, but we've always done it that way. So I'd like to give each one of you a very small gift. I'll promise you something. If during the next 12 months, any one of you says, but we've always done it that way, I will immediately materialize beside you and I will haunt you for 24 hours. Alguns anos depois, um outro computador apelidado de UNIVAC-1. Ele estava sendo construído por essa empresa EMCC. E essa empresa foi a mesma empresa que tinha construído o famoso computador ENIAC, que é o que, enfim, todo mundo conhece como o primeiro computador comercial criado no mundo, né? Que foi lá nos Estados Unidos. E o UNIVAC-1, ele tinha um poder de processamento milhares de vezes mais rápido agora. Provavelmente foi isso que convenceu a Grace Hopper a se juntar a essa empresa em 1949. E aí tem uma citação dela, enfim, sobre esse momento, né? Em que ela tá lá trabalhando na UNIVAC 1. Ela fala assim: naquela época, para programar computadores, a gente tinha que escrever todos os programas em código octal, que é base 8 em vez de base 10. E aí, só para, se você não está familiarizado com esse termo, imagina que tem o decimal, é decimal porque é 10, né? Então a gente conta de 0 a 9, que tem 10 números. O octal você vai contar de 0 a 7, que no total tem 8 números. Então a partir do 7 você vai para o 10. E aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, porque você só tem 8 números naquela base. Então eles escreviam programas em octal, em código octal. E aí ela fala: quando você começa a fazer isso, com certeza você vai cometer erros. Então o que eu fiz ao longo do tempo foi coletar pedaços de código para calcular, por exemplo, um seno ou um logaritmo ou alguma função que eu sabia que estava checada e estava correta para que eu pudesse usá-los novamente em outro programa. E aí eu mantive essas funções em um caderno. Mas para colocar ela num programa, para colocar isso tudo, enfim, esse octal de novo num programa, ela tinha que copiar e adicionar to a todos os lugares que ela precisasse. E aí copiar e adicionar nos lugares é uma ocupação muito chata e eu descobri que eu cometia erros. Então, eu decidi fazer uma biblioteca com todas essas partes do código e dar a cada uma delas um nome e depois dizer ao computador para juntá-las, copiá-las e adicioná-las nos lugares que eu precisava. Cara, enfim, genial, né? E o resultado disso foi a construção do primeiro compilador, o compilador matemático. Ele traduzia a notação matemática em código de máquina. Ou seja, código de máquina é esse código que a máquina vai conseguir ler. Então ele pegava essa notação que os matemáticos, as pessoas estavam produzindo, esse compilador colocava em código de máquina. Ela dizia que manipular símbolos era legal para matemáticos, mas não para pessoas que precisavam processar dados. Muitas pessoas são manipuladores de símbolos, mas nesse caso eles se tornam os matemáticos profissionais e não processadores de dados. Ela entendia que era muito mais fácil para a maioria das pessoas escrever uma declaração em inglês do que usar símbolos matemáticos. E foi daí que ela decidiu que pessoas que processam dados deveriam ser capazes de escrever os seus programas em inglês e os computadores traduziriam isso para código de máquina. Então ela poderia dizer, por exemplo: subtraia o imposto de renda do pagamento, em vez de tentar escrever isso tudo em código octal. E aí ela fala, por exemplo, no UNIVAC 1, que eles usavam, por exemplo, o símbolo de delta para ser o espaço. E que se, por exemplo, a pessoa que vai escrever isso, vai escrever essas notações lá no computador, fosse descuidada, ela poderia achar que, na verdade, aquilo seria um 4. E isso acontecia de vez em quando. Então as pessoas também, às vezes, confundiam, sei lá, a letra B maiúscula com 13. Como se você fosse juntar o 1 e o 3, parece um B maiúsculo, sabe? Então coisas desse tipo aconteciam. Porque, na verdade, essas pessoas anotavam em cadernos, em blocos de notas, e davam para essas outras pessoas poderem colocar ali dentro do. Que eram, enfim, os programadores da época, porque não existia essa profissão naquela época. Então, mas é basicamente isso: davam para as pessoas que programavam e essas pessoas colocavam ali dentro em código octal, e uma dessas pessoas era a Grace Hopper, inclusive. E, enfim, algo que pra gente hoje, assim, é trivial e até óbvio pensar que alguém teria essa ideia em algum momento. Pensar que provavelmente ela nem foi a única que teve essa ideia, afinal é tão óbvio. Mas, segundo ela, ninguém pensou nisso antes porque os outros não eram tão preguiçosos quanto ela. E sim, ela realmente disse isso, e faz todo sentido. E ela continua: muitos de nossos programadores gostavam de brincar com os bits. Eu só queria terminar o trabalho. É para isso que o computador existe. E, gente, faz todo sentido. Às vezes eu fico me pegando nisso, assim, tipo, às vezes a gente fica muito focado em algumas discussões, algumas mini-guerras internas, sabe? Às vezes, dentro da empresa ou dentro de projetos, a gente fica em certos níveis de discussão, às vezes sobre código, por exemplo, e que não tem tanto valor assim. Ou então, por exemplo, sei lá, qual IDE, qual editor de texto, editor de código que as pessoas têm que usar, qual que é o melhor. Gente, no final das contas, a gente só quer o trabalho, que o trabalho seja feito, assim. Programar significa para o computador fazer alguma coisa para a gente não precisar ficar fazendo aquilo repetido às vezes, sabe? Mas para mim ainda, a pior parte é que ela, quando começou desenvolveu o primeiro compilador, ninguém realmente acreditou que aquilo era possível. E, de verdade, assim, ela fala que ela foi numa reunião, ela fez um trabalho sobre isso e todo mundo disse para ela que ela não iria conseguir fazer isso. E demorou, gente, 2 anos até que eles começassem a aceitar esse conceito. Tipo, aí ela fala que eles tiveram que aceitar porque funcionou. E aí o compilador ele ficou conhecido como AO, tipo A-O. Isso para mim é muito doido, porque na verdade ela não demorou 2 anos para fazer o compilador, vocês entenderam? Ela fez o compilador, na verdade sim, ela anunciou que iria fazer, ela deu ideia, as pessoas falaram que aquilo não era possível, ela pegou, fez o compilador e demorou 2 anos para que as pessoas realmente começassem a aceitar que aquilo era tipo a nova tendência, uma nova coisa que realmente precisava entrar na cultura, sabe? Da questão da tecnologia, dos computadores, sabe? É muito bizarro isso para mim, assim. E bem, aí depois, isso ela desenvolveu, né, esse primeiro compilador em 1952, e depois desse A-O, que na verdade era um compilador que compilava, enfim, uma linguagem que era bem matemática, na verdade, né? Ela não tinha símbolos matemáticos, mas era uma coisa bem só de símbolos matemáticos, mas era uma coisa muito voltada para matemática, para desenvolver coisas matemáticas. E depois desse compilador, ela criou um outro em que ela deu o nome de B-O, e aí esse ele era mais voltado para você escrever de fato em mais inglês, né? Então para criar mais uma linguagem que você, quase que como se você tivesse de fato escrevendo frases assim em inglês. E aí esse computador ficou depois conhecido como Flow traço Matic. Então, assim, o Flowmatic, na verdade, a gente pode considerar que foi a primeira linguagem de computador em que deu suporte para as pessoas poderem escrever algo parecido com uma língua, uma língua humana, assim, uma linguagem tipo humana, que no caso foi o inglês. Foi a primeira vez que teve esse caso, pelo menos comercialmente, né? Em 1954, a Grace ela foi nomeada a primeira diretora de programação automática da empresa, lá ainda a empresa que estava desenvolvendo o UNIVAC 1. E o departamento dela lançou alguma das primeiras linguagens de programação baseadas em compiladores. E aí isso inclui o Flowmatic, como eu já disse, e uma outra linguagem também chamada Mathematic. Muito bom, né, esse trocadilho, né? Tipo, Mathematic, tipo matemática, sabe? Tipo, é math, escreve math, tipo de matemática, traço matic. E depois saiu o Flowmatic. Muito bom, gostei muito do trocadilho Hopper. Now, whether you recognized it or not, the Model Ts of the computer industry are here. And I'm very much afraid we'll make the same mistake over again. I'm afraid we'll continue to buy pieces of hardware and put programs on them. When what we should be doing is looking at the underlying thing, which is the total flow of information through any organization, activity, company, or what have you. Do you realize that nowhere has anyone written a paper, a chapter in a book, or anything on the value of information? Some insurance companies are starting to offer to insure you, if you, in case you can't get access to your data or that you lose your data. And there's a wide open question: what is the value of that information? No início de 1959, especialistas em computação da indústria do governo dos Estados Unidos, eles se reuniram numa conferência de 2 dias que ficou conhecida como Conference on Data Systems Language, Conferência sobre Linguagens de Sistemas de Dados. E a Grace, ela serviu como consultora técnica para o comitê. E muitos dos seus ex-funcionários, eles serviram nesse comitê também de curto prazo, que definiu uma nova linguagem chamada COBOL. E é por isso que também a gente ouve falar que a Grace. Alguns lugares falam isso, né? Que a Grace Hopper foi uma das criadoras do COBOL, né? Eu acho que oficialmente isso não tá lá na linguagem, de fato, mas, sinceramente, foi exatamente isso que aconteceu. O COBOL ele era uma linguagem criada para voltada para empresas, tanto que o COBOL é uma sigla para Common Business Oriented Language. Então, linguagem orientada a negócios. Uma linguagem comum orientada a negócios, basicamente isso. E o COBOL, na verdade, foi uma versão estendida da Flowmatic, criada pela Grace, que ela tinha criado há 5 anos atrás, com algumas ideias, e o COBOL usou tanto o Flowmatic como algumas ideias de uma outra linguagem chamada Contran, da IBM. E o Contran foi antes do Fortran, que o Fortran acabou ficando muito famoso, e o Contran foi criado 2 anos antes do COBOL. Bem, isso é o registro oficial dessa época, você consegue encontrar esse registro sobre essa reunião em vários lugares. Só que, numa entrevista que rolou com ela em 1980, ela comenta o seguinte: o COBOL 60, e o COBOL 60 é a primeira versão da linguagem COBOL. Ela fala assim: o COBOL 60 é 95% Flowmatic. E o que o Contran, que é essa outra linguagem criada pela IBM, que o Contran teve uma influência extremamente pequena. Além disso, ela comenta que na época só disse que o trabalho foi influenciado pelo Flowmatic e pelo Contran para manter as outras pessoas felizes para que não tentassem nos derrubar. São palavras dela. E aí eu fico aqui me perguntando quem são essas pessoas, se não um bando de gente mais preocupada com politicagem e menos com dar os créditos pra mulher que fez isso tudo ser possível, né? Então, gente, na moral, assim, basicamente a Grace Hopper inventou o COBOL também, sabe? Bem, por conta de regulamentos relacionados à idade dos oficiais, na Marinha, a Grace Hopper, ela teve que se aposentar da reserva naval, com um posto de comandante aos 60 anos no final de 1960. Então, enquanto ela era comandante, já com 60 anos, assim que ela fez 60 anos, ela foi meio que forçada a se aposentar, porque é uma coisa que acontece com todo mundo lá. Pesquisando, eu entendi que, segundo lá o site da Marinha dos Estados Unidos, o máximo de idade é 62 anos. Depois de 62 anos, você não pode mais continuar, a não ser que você seja chamada de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi chamada de volta no serviço ativo em agosto de 1967, ou seja, já no ano seguinte, para um período de 6 meses que acabou se transformando em uma designação indefinida. E é onde ela serviu como diretora do Grupo de Linguagem de Programação da Marinha. Ela se aposentou de novo em 1971, mas de novo foi solicitada voltar no ano seguinte, em 1972. E aí, enfim, ela foi promovida para capitã em 73 e almirante em 83. Me corrija se eu estiver errado, confesso que eu não pesquisei isso a fundo, mas eu acho que almirante tem vários níveis de almirante, mas almirante é o cargo final ali da Marinha. Bem, depois de uma carreira de mais de 42 anos, agora a almirante Grace Hopper, ela finalmente se aposentou de vez da Marinha em 1986. Uma celebração pelos seus serviços aconteceu lá em Boston, e ela foi condecorada com a medalha de Serviço de Defesa Incomparável, né? Uma tradução aqui mais ou menos que eu tô fazendo, que é a melhor condecoração do tipo não combatente que o Departamento de Defesa ele pode dar. Então, medalhas que não tem a ver com combate. E bem, logo após que ela se aposentou da Marinha finalmente, ela na verdade ela foi contratada como consultora sênior de uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, DEC. E essa empresa, eu fui pesquisar sobre ela, eu nunca tinha ouvido falar. Aparentemente era uma empresa bem, bem grande. Ela foi comprada, na década de 90 pela Compaq, que era, enfim, uma empresa também enorme lá dos Estados Unidos, que depois acabou se juntando foi fundido com a HP, se eu não me engano. E bem, ela ficou trabalhando lá. E bem, no dia 1º de janeiro de 1992, no ano novo, a Grace Hopper morreu durante o sono de causas naturais numa casa dela em Arlington, na Virgínia. Ela tinha 85 anos de idade e ela foi enterrada com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. So just remember, it's frequently much easier to apologize than it is to get permission. Do it. We've got to move forward. We're going to have to count on our young people to do it. Because we've got to move into the world of the future. And we can't afford to say, but we've always done it that way. A Grace, ela recebeu prêmios e honrarias importantes, assim. Ela, fazendo uma pesquisa profunda, eu consegui achar mais de 50 prêmios e honrarias que ela recebeu. Mas o próprio site dela, o site, desculpa, o site da Marinha, no perfil dela, cita que essa lista enorme, na verdade, não tem todos, na verdade, são só apenas alguns. Fala-se que de longe tem todas as honrarias que ela já recebeu durante em vida. E, gente, na verdade, isso não é só na Marinha. Ela recebeu pelo menos 37 diplomas de doutorado honorários de diferentes universidades. Pelo menos 37, porque foram os que eu consegui achar. O Wikipedia diz que ela recebeu 40, mas eu não consegui achar esses três últimos. Mas assim, são 37 diplomas de doutorado. Várias homenagens foram feitas, como o colegiado Hopper na Universidade de Yale, até nomes de avenida, como a Avenida Grace Hopper em Monterey, que fica uma cidade lá da Califórnia. E, gente, um cabo de rede chamado Grace Hopper, que o Google tá para instalar agora, enfim, no fundo do mar, que vai conectar Espanha, Estados Unidos e Inglaterra. Eu quero terminar esse episódio falando duas coisas. A primeira é colocando algumas citações soltas aqui, né, em momentos diferentes, em algumas entrevistas dela, que eu acho que são citações maravilhosas. A primeira é assim, ela fala assim: "A maioria das pessoas não sabe muito sobre os microcomputadores, os chips. Elas não os entendem muito bem e é difícil acreditar que o que costumava estar em uma grande caixa azul pode estar agora em um único chip. É um pouco difícil de explicar para essas pessoas. Às vezes você tem que provar isso. O que estamos enfrentando é a resistência das pessoas à mudança. Eu tenho um relógio na parede do meu escritório que funciona no sentido anti-horário. E isso é para que ninguém no escritório possa dizer que sempre fizemos assim. Ele mostra as horas perfeitamente bem. E isso apenas mostra que nunca houve um bom motivo para os relógios precisarem ser no sentido horário. O que me incomoda é a quantidade de pessoas que não conseguem mudar, que dizem Sempre fizemos isso assim, não crie confusão. E ela fala que sobre essas pessoas que insistiam, que sempre fizeram as coisas de uma certa maneira, isso era uma das coisas que ela mais odiava, assim. Isso, e é bizarro, porque em várias entrevistas dela, ela tem essa citação, ela fala sobre essa coisa, assim, do tipo, gente, parem de fazer as coisas só porque as pessoas sempre fizeram assim, sabe? Tentam questionar, talvez seja a melhor forma, mas talvez seja simplesmente porque as pessoas estão fazendo. Enfim, a analogia dela do relógio, eu acho que é perfeita, sabe? Por que que o relógio gira no sentido para a direita e por que que não para a esquerda? É maravilhoso. Uma outra citação dela é a seguinte: a coisa mais importante que eu realizei, além de construir o compilador, é treinar jovens. Eles vêm até mim e dizem: você acha que podemos fazer isso? Eu digo: experimente. Eu os apoio. Eles precisam disso. Eu os acompanho à medida que envelhecem e dou uma sacudida neles de vez em quando para que eles não se esqueçam de arriscar. De vez em quando, eu tinha que dizer a alguém que eles estavam caindo em uma rotina, que eles tinham mais capacidade do que isso e porque eles não conseguiam seguir em frente. De certa forma, as pessoas estão esperando muito que alguém expresse confiança nelas. E assim que você fizer isso, elas vão decolar. Por último, uma terceira citação, ela diz o seguinte: eu nunca pensei sobre o que eu gostaria de conquistar na minha vida. Eu tinha muitas coisas para fazer. Eu estava tão profundamente envolvida nas coisas que eu simplesmente continuava indo. Daí, às vezes, alguma coisa vinha e mudava a direção das coisas e eu ia. Eu não sabia onde aquilo iria me levar, simplesmente ia me guiando. Bem, eu acho que essas três citações, assim, dizem muito sobre a personalidade, o tipo de pensamento, quem era essa pessoa internamente, além da questão dos compiladores e do COBOL e das linguagens de programação, sabe? No YouTube, você ainda encontra, assim, várias entrevistas e aulas dela, às vezes mais de uma hora. É comum você encontrá-la falando, inclusive, sobre o valor dos dados para empresas. E quando eu falo dados de informações. Já na década de 80, ela começou a pensar sobre a questão das empresas deterem informações de milhões de pessoas ao redor do mundo e como isso poderia ser perigoso. É literalmente isso, gente. Uma senhora com mais ou menos 80 anos, falando avidamente, de forma lúcida, imponente, de pé, dominando completamente uma plateia de vários especialistas sobre a questão do valor dos dados e informações na época em que a internet começava a se expandir. Além disso, ela estava na vanguarda das discussões sobre processamento distribuído. Ela falava isso constantemente, ela falava sobre clusterização, sobre como as programações e as linguagens de programação podiam trabalhar em relação a isso. Eu sinceramente acho que a Grace ser conhecida apenas como uma pessoa que inventou o primeiro compilador e criou as possibilidades para a existência de linguagens de programação como conhecemos e usamos hoje é pouco. Para mim, deter sua história importância a isso é quase que diminuir o tamanho dessa mulher, apesar desses já serem feitos inacreditáveis. Mas a lucidez dela em enxergar o mundo e as pessoas, entender a importância que existe em dar oportunidade para essas pessoas e a forma como ela via com maus olhos essa ideia de continuar fazendo de um jeito simplesmente porque sempre foi feito de tal forma, foi essa forma de pensar e reconhecer as oportunidades que ela teve desde criança com seu pai lhe dando oportunidades, mesmo sendo mulher num mundo patriarcado ainda mais, com um patriarcado ainda mais rígido, foi tudo isso que também faz dela uma pessoa inspiradora e importante para o mundo. Se deter apenas os aspectos técnicos dos feitos dela é bem pouco. A gente se acostumou a se fixar somente nos gurus de hoje em dia. Na programação, a gente ouve falar, por exemplo, sobre Solid, e torna pessoas como Robert Martin, conhecido também como Uncle Bob, como um herói. Mas a verdade é que todos esses homens, não só o Robert Martin, mas o Martin Fowler, o Brandon Ake, o criador do JavaScript, o Dennis Ritchie, o criador da linguagem C, o Guido Van Rossum, o criador da linguagem Python, todos esses caras se debruçam no trabalho dessa mulher, que é gigante, não é à toa e nem por acidente. Ela é gigante porque deram oportunidade a uma mulher que tinha muita vontade e muita curiosidade. Pesquisar sobre os gurus que moldam o nosso trabalho é legal, mas pesquisem também mais sobre quem construiu a base. Pesquisem sobre mulheres na tecnologia, porque elas já ocuparam esse espaço da ciência bem mais do que hoje em dia. E se não ocupam tanto hoje, é porque tem alguma coisa muito errada. É porque nós, homens da tecnologia, fizemos merda. É culpa nossa. Não é porque mulheres não se interessam. É porque a gente impede elas de reocuparem esse espaço. A Grace falava, não era comum mulheres terem interesse por matemática, inclusive no mesmo nível que homens têm. A diferença é que mulheres são desestimuladas desde jovens. Então, bora deixar o herói da tecnologia de estimação de lado um pouquinho e pesquisar mais sobre Grace Hopper e outras mulheres da tecnologia e da ciência. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A Grace Hopper, enfim, foi uma inspiração pra mim enquanto eu tava fazendo esse podcast. Ela começou a me inspirar tanto que eu nem sei, gente. Eu comecei a pesquisar e ainda tenho muito material pra ler. Eu vou continuar lendo sobre ela. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do episódio se alguém quiser conhecer mais sobre ela, são links de entrevistas que foram transcritas, tem links de vídeos também dela no YouTube. E eu, realmente, assim, se você tá procurando uma pessoa pra poder se inspirar, pesquisa sobre a Grace Hopper, porque ela é realmente muito maravilhosa, ela abre muito e, como eu disse, é menos sobre o lado técnico dela e mais sobre quem era essa mulher de fato, a personalidade dela e o modo dela de ver o mundo. Espero que você tenha gostado do episódio. Se você ainda não conhece o Twitter do Engenharia Reversa, dá uma olhada lá, é twitter.com/engireversa. E bem, até o próximo, fica bem. Valeu! When the river is calling.